A palavra do Senhor nos diz em Isaías capítulo 5, começando no primeiro verso: Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinda, a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai vós, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu não lhe tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Assim, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, e será devorada. Derrubarei a sua parede, e será pisada. E a tornarei em deserto, não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas, sem moradores. E 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Têm harpas e alaúdes, tamborins e pífaros e vinho nos seus banquetes, porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso o céu aumentou o seu apetite e abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descem a glória deles, e a sua multidão e a sua pompa, e os que entre eles se exultam. O homem se abate e o varão se multiplica, e o varão se humilha e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como com tirantes de carros, e dizem: apresse-se Deus, avie a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põe as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por peitas e ao inocente lhe tiram o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será como a podridão e a sua flor se esvaecerá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele e o feriu, e as montanhas tremeram e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Como tudo isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará com um estandarte para as nações de longe e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, os seus arcos retesados, os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneira e as rodas dos seus carros qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão. Sim, rugem e agarram a presa e a levam e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia com o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia. E a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. Esta é uma palavra profética de Deus ao seu povo, em que o profeta Isaías diz: o meu povo perece por falta de entendimento. E é uma ilustração tão linda e tão poderosa de Deus, embora tão terrível. Deus vem e diz: eu plantei uma vinha, era para dar uvas lindas, mas deu uvas bravas. Eu semeei um povo, eu investi num povo, era para acontecer algo maravilhoso, mas eu vou ter que destruir essa vinha, porque todo o investimento que eu fiz neles só gerou frutos amargos. E o contexto todo deste capítulo de Isaías nos diz que o povo rebelde terá que sofrer a consequência do seu pecado. E eu convido você a sentar, talvez nessa noite ainda, sozinho, lá no seu quarto, na sua sala, e reler o capítulo 5 de Isaías. E dizer: Senhor, fala comigo, porque o meu pastor disse que esse texto tem a ver conosco. E eu preciso que o Senhor me revele onde eu estou incluído neste texto. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, irmãos. Muitas pessoas vivem ou viveram desobediência aos pais. Falta da bênção dos pais. Vivem magoados com os pais. Muitas pessoas vivem em desobediência aos seus líderes. Muitas pessoas vivem magoadas com os seus líderes. Muitas pessoas vivem insubmissas. Muitas pessoas vivem centradas na sua própria intelectualidade. Este é um fato real. Hoje, aqui neste lugar, no meio do povo de Deus, Deus plantou uvas, mas deram uvas bravas. Deus tinha um propósito maravilhoso em família, mas muitas pessoas, até hoje, estão vivendo em desobediência aos seus pais, em falta de bênção dos seus pais, magoados com os pais, desobedientes aos líderes, magoados com líderes, insubmissos e centrados na sua própria intelectualidade, dentro da igreja, prosperando na sociedade, vivendo, comendo, casando-se, dando em casamento, comprando, vendendo, mas assim. A palavra do Senhor diz em Provérbios 17, 6, coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. Em Provérbios, no capítulo 1, verso 7, o Senhor diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensino da tua mãe, porque eles serão como uma grinalda de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Porém, nós encontramos muitas pessoas que, por mais que o tempo já tenha passado, ainda guardam um histórico na sua vida de terem desobedecido a seus pais. Abertamente, publicamente, explicitamente, desobedeceram aos seus pais. Tomaram atitudes, decisões longe dos seus pais, sem que eles soubessem, ou sem a bênção dos seus pais. Muitas vezes, debaixo de uma palavra dos pais: não faça, e fizeram. O tempo passou, as coisas mudaram, parece que tudo já já passou, mas a palavra do Senhor está nos dizendo que estas coisas estão guardadas no mundo espiritual e podem estar agindo sobre a vida das pessoas. E não só com relação aos pais, mas com relação a todo tipo de liderança. Os professores na escola, o chefe no ambiente de trabalho, o guarda de trânsito, a moça ascensorista que dá uma orientação e a gente não se submete, ou simplesmente a palavra do Senhor que orienta algo e nós decidimos andar pela nossa intelectualidade. O tempo passa, a gente acha que aquilo não tem problema, e o Senhor vem e diz em Hebreus, a obedecer a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, mas para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Exorto aos servos, Tiago 2, que sejam submissos aos seus senhores em tudo. Ah, mas meu chefe, ah, mas meu patrão, ah, não importa, o Senhor está nos dizendo que se em algum momento da minha vida eu fui insubmisso a alguém, isso não pode ficar apagado só porque o tempo passou. As pessoas que vivem assim, desobedientes aos pais, sem a bênção dos pais, cheios de mágoas com os pais, com os líderes, insubmissos, vivendo na sua própria intelectualidade, estas pessoas podem estar sofrendo uma destas coisas: alma angustiada. Está sempre com a alma angustiada. E nunca vai dar conta de associar a angústia da alma com um episódio, com pais ou com líderes, ou com insubmissão, lá atrás, há anos atrás. Amargura. Pessoas que estão continuamente amarguradas no coração. Pessoas que estão continuamente com raiz de ódio, de amargura, de raiva, de rancor. Continuam vivendo assim. Provavelmente, em algum instante da vida, semearam desobediência aos pais, insubmissão aos líderes. Pessoas que vivem em constantes brigas, pessoas que vivem com um casamento infeliz, pessoas que vivem com o coração endurecido para tudo e para todos, pessoas que vivem cheias de culpa, pessoas que vivem cheias de depressão, de desânimo, pessoas que o tempo inteiro desconfiam dos líderes, pessoas que estão sempre cheias de falta, estão sempre com falta de alegria, pessoas que nunca exercem autoridade em instância nenhuma do lar, da família, do trabalho, pessoas que o tempo todo estão sem força, estão sem mansidão, pessoas que nunca têm sede por Deus, pessoas que estão sempre com medo da morte, pessoas que estão sempre com lembranças amargas, pessoas que estão sempre cheias de ira, pessoas que enfrentam separação dos pais, sentimento de fracasso. Se você está sofrendo algo assim, é possível que a causa, o problema que originou estes sintomas tenha sido desobediência aos pais, insubmissão aos líderes, insubmissão à palavra do Senhor, independência, autonomia, uma vida isolada. As pessoas estão buscando solução para os seus problemas. As pessoas estão buscando curar os sintomas. Eu quero ficar livre da minha angústia. Mas as pessoas não conseguem ir lá atrás, diante de Deus. Não é diante do psicólogo, não é diante de uma regressão psicológica, não, não. É diante de Deus. E ouvir a voz do Senhor dizendo: filho, arrependa-te. As pessoas querem buscar e buscam, seja no médico, no remedinho, no terapeuta, talvez num dinheiro, num bem, num patrimônio, de inúmeras formas. As pessoas estão buscando curar seus problemas. Mas elas não conseguem, porque o inimigo lhes cegou o entendimento de que todos esses sintomas são consequências de pecado. O Senhor Jesus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 7, do verso 8 até o 10, nós lemos assim: porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, Embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo, agora folgo, porque não fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento, pois segundo Deus fostes contristados, para que por nós não sofresseis dano em alguma coisa. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, a qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. Só há um caminho para nós vencermos estes sintomas que são tão comuns hoje. E o caminho se chama arrependimento em Cristo Jesus. Não adianta você vir a mim e falar, pastor, me ajuda a descobrir lá no meu passado então. Não adianta você ir ao psicólogo, ao psiquiatra, não adianta você fazer uma regressão, não adianta você pedir alguém para te hipnotizar e tentar descobrir, não é com a força do braço, muito menos com as estratégias malignas. É no altar do Senhor, mediante um arrependimento genuíno, que é o Espírito Santo quem gera em nós. Eu fui assim, eu vivi assim, eu ainda vivo assim, eu ainda sou assim. E eu quero me arrepender, Senhor. Muitas pessoas vivem em total desunião familiar. Muitas pessoas vivem a vida diária da família em total desrespeito uns pelos outros. Muitas pessoas vivem cheias de mentiras em família. Mentem uns aos outros. Muitas pessoas vivem distanciadas da família. Entram, dormem, comem sob o mesmo teto, mas não querem nem saber da vida das pessoas. Muitas pessoas dentro da igreja, cheias de dons, buscando a Deus, aparentemente cheias de graça e de unção, vivem assim em família. Muitos líderes vivem assim em família. Muitos homens que estão impostos em lugares tão chaves, tão importantes e conduzindo vidas, vivem assim em família. Muitos crentes vivem assim em família. Traição conjugal. Muitos dentro da igreja estão vivendo traição conjugal. Ou já viveram uma traição conjugal. E parece que basta o tempo passar e tudo se apaga. Mas Deus está nos dizendo, o tempo passa, mas o pecado continuará lá, gerando uma série de consequências. Se não houver arrependimento genuíno, custe o que custar, você será alvo de uma série de aflições da alma, da mente e do corpo, que você pode buscar a solução, mas nunca encontrará. Encontrará paliativos, mas nunca solução. O Senhor nos diz em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um incrédulo. Se alguém acha que pode viver nessa vida, dentro da igreja ou fora da igreja, e ter a sua família do jeito que leva, é gritaria, é impaciência, é desunião, é desrespeito, é mentira, desamor, desinteresse, está enganado, porque está em estado de pecado contra Deus. As pessoas têm uma ideia errada de pecado. Pecado é mentir, roubar, adulterar, coisas gravíssimas, e graças a Deus eu não faço nada disso. Mas pecado é um estado. Pecado é o estar longe de Deus. E tudo que eu faço ou que eu deixo de fazer e que me leva para longe de Deus, traz legalidade para o diabo plantar todas estas coisas. Todos estes males que o médico vai dizer a você, toma um remedinho, e vai ficar tudo bem. A palavra do Senhor nos diz, Salmo 52, verso 3 a 5. Tu amas antes o mal do que o bem, e o mentir do que o falar a verdade. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te esmagará para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. São textos bíblicos que nós não estamos acostumados com ele. Que talvez com facilidade a gente interprete errado e ache que é um absurdo. Não, isso aí, Deus aí, eu não sei. A palavra do Senhor nos diz que a desonra dos filhos aos pais, o descuidado dos pais para com os filhos, o adultério, as coisas que para esta sociedade de hoje são normais, elas são diabólicas, satânicas e para destruição. Honra teu pai, honra teus pais, diz a palavra do Senhor. Em Provérbios 19, 26, o que aflige a seu pai e faz fugir a sua mãe é filho que envergonha e desonra. A palavra do Senhor diz em Jó 24, 15 a 18, também os olhos do adúltero aguardam o crepúsculo, dizendo, ninguém me verá, e disfarça o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados, não conhecem a luz, pois para eles a profunda escuridão é a sua manhã, porque são amigos das trevas espessas, são levados ligeiramente sobre a face das águas, maldição é a sua porção sobre a terra, não tornam pelo caminho das vinhas. Cova profunda, Provérbios 22, é a boca da adúltera, aquele contra quem o Senhor irado, está irado, cairá nela. O Senhor diz em Hebreus, honra, e honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois os devassos e adúlteros, Deus os julgará. A sociedade está tão acostumada com isso, e a igreja está se acostumando, que é normal que isso esteja dentro de nós. É normal que você passe na rua e a moçada esteja fervilhando num bar chamado Devassa. Não é só aquele bar que está errado, aquele bar revela o estado da sociedade de hoje, em que tudo é festa, normal. Isso está dentro da igreja. A igreja está se acostumando com as pessoas que vivem igual o mundo vive. E o Senhor está dizendo, essas pessoas que vivem assim podem estar sofrendo angústia e não conseguem associar que a angústia que bate está associada à forma com que vivem em família. Essas pessoas podem estar vivendo ansiedades e não conseguem associar que a ansiedade que vivem está associada a esses pecados, talvez só da desunião em família. As pessoas estão revelando que não conseguem se livrar da bebida, das brigas familiares, do ciúme, as pessoas não conseguem se livrar das consciências da carne, as pessoas não conseguem controlar a sua vida, as pessoas não conseguem controlar os desejos carnais, as pessoas estão desiludidas com a vida, com as pessoas, e elas estão buscando socorro para curar a desilusão, para resolver a dívida, para resolver o problema da comunhão em família, as pessoas estão desconfiadas, estão buscando uma forma de confiarem mais, as pessoas estão vivendo sem sabedoria, estão buscando uma forma de adquirirem mais sabedoria, as pessoas estão administrando mal suas finanças, estão cheias de frustrações, de insegurança, de medo, oprimidas, estão presas ao passado, estão vivendo solidão, estão vivendo nos vícios e não sabem por quê, e não conseguem associar que um dia viveram mal em família e nunca se arrependeram. Que um dia viveram isolados dos seus pais, desonrando seus pais, ou que talvez hoje ainda vivam numa traição conjugal, numa briga familiar intensa, ou são ilhas autônomas dentro de casa, entra, come, dorme, sai, não quero saber de ninguém, não me envolvo com ninguém, não brigo com ninguém, não grito com ninguém, não falo com ninguém, mas também não amo ninguém, não me interesso por ninguém, não quero saber, eu só como aqui, eu só moro aqui, eu só durmo aqui, um dia eu vou embora, eu vou montar minha casa, eu vou para tal lugar, eu vou viver minha vida. E as pessoas estão dentro da igreja, vivendo assim, só que nós não vemos. Porque nós nos encontramos em alguns cultos, onde todos estão lindos, carregando a Bíblia, levantando as mãos e adorando a Jesus. O máximo que vemos é quando alguém tem que vir desesperado e chorando, eu não aguento de depressão. Talvez saibamos de vez em quando que alguém teve que ir para o psicólogo e já está há muito tempo envolvido com os remédios, viciado nos remédios, não consegue se libertar dos remédios, é remédio para dormir, é remédio para tirar a tristeza, é remédio para animar, é remédio para isso, é remédio para aquilo. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 7, eu escrevi uma carta para vocês, e eu quase me arrependi de escrever, porque eu vi que vocês ficaram muito contristados, vocês ficaram muito chateados, mas eu estou descansado, porque eu estou escrevendo para vocês, não é porque vocês foram contristados, mas porque vocês foram levados ao arrependimento. Há uma tristeza que ninguém quer gerar em ninguém, que ninguém quer sofrer, mas há uma tristeza, segundo Deus, que opera arrependimento verdadeiro para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Irmãos, nós estamos falando da igreja. Os textos que Paulo usa, os textos bíblicos que temos lido aqui, são textos para o povo de Deus. Os textos de Paulo são textos para a igreja. E se era assim há 2000 anos atrás, eu e você não temos ideia de como está hoje. Nós não temos ideia como estão as famílias, irmão, como estão os casamentos, como estão as pessoas. Se você não está vivendo assim, o Senhor está falando a você hoje, porque Ele vai te levantar como um intercessor. E se você está vivendo algo assim, o Senhor está te dando hoje condições de ouvir uma palavra e dizer, Senhor, basta, eu vou buscar a Tua presença. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas viveram aborto, adultério, pecados sexuais diversos, lascívia, imoralidade no casamento, pornografia, prostituição, sensualidade, sexo animal, sexo ilícito, sexo infantil, vocabulário ilícito, traições, falta de caráter. E naturalmente que estas coisas não se manifestam quando nós estamos diante dos irmãos, diante do pastor, no culto. Estas coisas se manifestam no escondido da casa, da vida pessoal, quando ninguém está olhando. E eu perguntei ao Senhor, por que muita gente não rompe, Senhor? Por que muitas pessoas estão frequentando igreja, frequentando igreja, frequentando igreja, mas não prosperam? O ano passa, passa um ano, passa 5 anos, passam-se 10 anos, e você não vê que elas cresceram espiritualmente, elas não cresceram, elas continuam as mesmas pessoas, com os mesmos problemas, com as mesmas fraquezas, com as mesmas debilidades, com as mesmas picuinhas, com os mesmos problemas, a família continua do mesmo jeito, só estão envelhecendo. Por que que o evangelho não surte efeito? Por que que as pessoas não se convertem como a tua palavra diz? Por que que não existem milagres como nós lemos na tua palavra? E o Senhor me disse, porque o pecado está aí. Enquanto ele não for confrontado. Não é porque você não adulterou. Não, graças a Deus eu não tenho pecado, eu não adulterei, eu não matei, eu não roubo, eu não fumo, eu não bebo. Não, é porque talvez existe uma imoralidade, existe uma atitude no casamento, existem coisas na minha vida em família que para mim já se tornaram normais. E o Senhor está dizendo, eu plantei uma vinha para dar frutos bons. E ela está dando frutos amargos. E a única coisa que eu posso fazer é tirar a sebe, tirar a proteção. E os inimigos virão e a pisotearão. Quem sabe isso está acontecendo com a sua vida? Dia após dia, você não sabe por que vem tanto ataque, por que vem tanto problema. Estava tudo bem essa semana, agora já veio outro problema, já veio outro ataque, já veio outra questão. Porque provavelmente você é uma destas vinhas que foi o Senhor quem plantou, mas que não estão dando fruto bom. Ama a Jesus, quer Jesus, está na igreja, participa, quer se envolver, quer contribuir, quer fazer, mas a vida em família ainda está toda desestruturada. A vida pessoal, casamento, está toda desestruturada. A palavra do Senhor diz em Gálatas 5:19: Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Em Mateus capítulo 15, verso 19 e 20, nós lemos, porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, são estas as coisas que contaminam o homem. Mas eu não furto, eu não sou ladrão, eu não sou falso testemunho, eu não blasfemo. Peça ao Senhor que te avalie. Em todo tempo a palavra do Senhor diz, avalie-se, pois, o homem a si mesmo. Toda vez que comer e beber, fazer isso em memória de mim. E o Senhor estava dizendo, tanto da ceia como um ritual que hoje a gente faz uma vez por mês, como o Senhor estava dizendo de todas as vezes que comerdes e beberdes. Todas as vezes que comerdes e beberdes. Avaliem como anda seu coração. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18 e 19, o Senhor diz assim, fugi da prostituição, Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que vós, que vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hoje, grande parte dos líderes estão dizendo aos casais que não aguentam esperar o casamento, e estão frequentando os motéis, estão frequentando as casas, estão frequentando, estão tendo relações sexuais livres. É assim a sociedade. Não é possível, pastor, que você ainda está lá em 1950 com aquela mentalidade. Muitos pastores estão dizendo, casa, casa que resolve. Não resolve, irmão. Pecado não se resolve com um casamento. Pecado se resolve com arrependimento. Eu já vivi assim, Senhor, mas hoje eu olho para trás, eu tenho dor no coração de ter afrontado a tua vida, a tua santidade. Senhor, eu me arrependo e eu não viverei assim mais, Senhor. Nós não podemos aceitar, irmãos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, que a gente viva assim. Não demos conta, não consegui. É assim, é a sociedade. 2 Coríntios capítulo 12, versos 19 ao 20, diz assim: há muito, de certo, pensais que nos estamos desculpando convosco. Perante Deus falamos em Cristo, e tudo isto, amados, é para a vossa edificação. Porque temo que quando chegar não vos acheis quais eu vos quero. Não vos ache quais eu vos quero, e que eu seja achado por vós qual não me quereis. Que de algum modo haja contendas, invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, orgulhos, tumultos, e que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe perante vós, e chore eu sobre muitos daqueles que dantes pecaram, e ainda não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Paulo está dizendo à igreja, vocês estão vivendo a vida da igreja, é o show gospel, é a caminhada da marcha para Jesus, é o ministério que Deus deu, são as festas, são as alegrias, são as coisas da igreja, da vida religiosa, mas vocês ainda não se arrependeram do que aconteceu lá atrás. Muitas pessoas vivem aborto, viveram um aborto, viveram adultério, ou vivem pecados sexuais diversos, lascívia. Muitos vivem imoralidade no seu casamento, pornografia, prostituição, sensualidade, sexo animal, sexo ilícito, sexo infantil, vocabulário ilícito, traição conjugal, falta de caráter, mais prazer na internet, ali sozinho pode ir fazer o que quiser, ver o que quiser, está ali se deliciando. Muitas pessoas vivem assim continuamente e não se arrependem diante do Senhor. É possível que por isso elas estão sofrendo acusações, alma angustiada, precisam de antidepressivos, vivem abusos familiares, vivem atormentados, vivem na autocomiseração. Eu sou vítima, sou eu, ai, ai, ai, eu. Baixa autoestima, cansaço, vontade de desistir de tudo. Ah, não sei porque hoje eu amanheci com vontade de desistir de tudo. Você sabe agora, é porque há algo lá atrás, que pode ser que eu não esteja mencionando aqui, que um dia afrontou a santidade do Senhor, e o Espírito Santo nunca pôde te trazer isso, e você nunca foi levado ao arrependimento, e você vai buscar todo tipo de recurso para tirar a angústia do coração, mas você não consegue enxergar, que é ir lá atrás e se arrepender. Eu me arrependo, Senhor. Cobiça, complexos, compulsão, desânimo, erotismo, homossexualismo, impureza. A pessoa que não consegue constância na oração, não consegue constância nos cultos, não consegue estudar a palavra, começa a estudar numa escola, começa a estudar a palavra e logo desanima, não sabe, ah, eu não consigo, ah, eu não dou conta, ah, eu não tenho essa fé, ah, eu não tenho. Vai lá atrás e pede ao Senhor: Senhor, mostra-me aonde o pecado me enlaçou, Senhor. Aonde o diabo colocou um grilhão nos meus pés. Porque eu quero me arrepender e eu quero ver minha vida transformada. Eu quero parar com essa religiosidade. Ora por mim, faz uma oraçãozinha por mim, ou vou fazer, quem sabe, Deus, oh Deus, me dá isso, faz a... Senhor, eu quero parar com isso, eu quero entrar na tua presença e dizer: Senhor, limpa meu coração, sonda-me. Irmão, Deus chama Davi de um homem segundo o coração de Deus, mas Deus mostra na sua palavra como Davi pecou. Davi estava na cama, os seus ossos doendo, se contorcendo de dores, dores físicas, E não era porque o médico não achou o motivo. Não é porque esses dias são dias terríveis, o clima não está bom. Então é porque isso, nessa idade tem essa doença, tem aquela doença. Não, é porque ele estava envolvido em pecado, sem confessar. E ele disse, eu pequei contra o meu Deus, os meus ossos estavam morrendo. Até que eu decidi confessar. Um dia eu fui assim, eu fiz isso, eu vivi assim, eu sou assim. E eu quero me expor, eu quero confessar o meu pecado. E eu quero que o Senhor venha e limpe-me com o seu sangue purificador. E que o diabo nunca mais tenha poder sobre a minha vida. Eu vou continuar pecando, eu sou um pecador mesmo. Até o último dia que eu viver nessa terra, eu vou cometer pecados. Mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Eu não vou viver como se tudo já tivesse passado. Eu não vou viver como se o diabo pudesse fazer tantas coisas contra mim. A inferioridade, a insegurança, a insônia, maldições, medo de miséria, nervosismo, pensamentos imorais, preocupações, sequidão, vontade de suicídio, tormento noturno, insônia, tristeza, vazio. Eu não vou ficar achando que isso aqui é porque eu não tenho isso, não tenho aquilo, preciso tomar um remédio, preciso fazer isso. Se eu tivesse aquela casa, se eu conseguir aquilo, Senhor, se o Senhor fizer aquilo, isso tudo vai resolver. Não, filho, qualquer um desses males só se resolve se o pecado for extirpado da nossa vida. Então o Senhor começa a nos levar para uma vida em que nós somos testemunhas verdadeiras, verdadeiras testemunhas. O Senhor fez algo maravilhoso na minha vida. Eu antes vivia à base de remédios, mas hoje o Senhor me libertou. O que foi que aconteceu? Uma oração mágica? O que foi que aconteceu? Você começou a frequentar tal igreja? É tal ministério que faz isso? Não. Um dia eu reconheci os pecados da minha vida. Eu fui para diante do Senhor e disse, Senhor, o Senhor vai passar, não é um rodo, não é uma régua, não. O Senhor vai passar, é o teu sangue purificador sobre toda a minha história. Aonde eu tiver que voltar e confessar, eu voltarei e confessarei. Aonde eu tiver que voltar e restituir, eu vou voltar e vou restituir. Senhor, eu quero minha vida limpa no teu altar. Eu quero uma convicção de pecado que me faça odiar as trevas, que me faça fugir. E mesmo quando eu cair, escorregar no pecado, eu vou me levantar e dizer, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Purifica-me com teu sangue. Eu me levanto no poder do teu Espírito Santo para andar na tua presença, Senhor. Você consegue ver a relação direta dos males que as pessoas estão sofrendo hoje com as suas origens? O Senhor diz, honra teu pai e tua mãe e viverás bem sobre esta terra. Ah, Senhor, eu honrei, mas não estou vivendo bem. Vai para diante do Senhor, que Ele vai mostrar. A palavra do Senhor diz que os anjos se acampam ao nosso redor e nos livram de todo mal. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas eu, não, Deus, na minha vida está um inferno. Vai para diante do Senhor. Você pode parar de pedir ao Senhor para levar o inferno embora. Você pode parar de pedir ao Senhor, Senhor, faça um milagre. Senhor, muda. Senhor, me dê. Senhor. Você pode ir para diante do Senhor e falar, Senhor, eu não saio da tua presença enquanto o Senhor não me revelar. Por que que o diabo tem legalidade sobre a minha vida? Não tenha dúvida, irmão, que uma das primeiras coisas que o inimigo vai usar como estratégia é para dizer, o Senhor Jesus disse que nesse mundo tereis aflições. O Senhor Jesus não disse, nesse mundo você vai ver deprimido. Nesse mundo você vai ver cheio de dívidas. Nesse mundo você vai ver uma família que vai ser difícil, filho. Vai ser briga atrás de briga, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus não disse isso. O Senhor Jesus disse, nesse mundo tereis aflições. Como eu estou tendo. Mas eu me levanto e digo a Satanás, está escrito Satanás, está escrito Satanás. E é assim que eu e você vamos vencer as aflições desse mundo, irmão. Nossa igreja chamada evangélica está cheia de estratégias que acomodam bem o pecador com o seu pecado. Nós criamos mecanismos que fazem com que nos sintamos bem. Está resolvido. Está passado. Mas o Senhor quer ir lá no fundo, expor as raízes, para que as nossas raízes recebam nutriente certo. E sejam curadas. E nossas raízes gerem vida, e a vida flua pela seiva no todo tronco, folhas e frutos. E um ano depois, o Senhor Jesus possa passar e dizer: filho, maravilhoso, esta árvore está dando frutos. Muitas pessoas, irmão, o tempo todo estão sentindo-se rejeitadas. A rejeição é um sentimento que vem como um dardo satânico, até nas criancinhas. E precisa ser, desde o início, tratada como a palavra de Deus ensina. O diabo quer fazer as pessoas se sentirem rejeitadas mesmo. Mas no decorrer da vida em família, muitas coisas acontecem que fazem com que alguém tenha certeza, convicção, de que são rejeitadas. Talvez nunca tenham pensado nisso, mas todas as atitudes são de alguém que se sente rejeitado. A pessoa quer demais que todos a cerquem. A pessoa exige demais que tudo seja ao redor dela, provavelmente porque sempre se sente rejeitada. A pessoa não pode ouvir um não, que ela já faz bico, amua e diz: não gosta de mim. Sentimento de rejeição. Como isso é comum na vida da igreja. Onde é que vocês foram? Mas ninguém me chamou. Mas ninguém me falou. Puxa vida. Ninguém. Mas você viu, eles fizeram isso e eu fiquei de fora. Sentimento de rejeição. Não tem um remédio para sentimento de rejeição. Não existe um médico, um remédio, uma terapia, falou assim: se você procede dessa forma, você vai ficar curado de rejeição. Muitas pessoas vivem presas ao passado. Elas querem se libertar do passado. E algumas dizem assim: eu vou morar lá na China. E eu não quero saber de ninguém mais. E continuam presas ao passado. Elas invocam o nome de Deus, a palavra do Senhor. Elas dizem: não, na cruz do Calvário ficou tudo. Mas continuam presas ao passado. Só há algo, só há uma coisa que prende alguém. O Senhor Jesus nunca prende ninguém. Os seus laços são laços de amor. Só o diabo prende alguém. E o pecado é a legalidade para o diabo prender alguém. Tem pessoas que não têm compromisso com nada, que não tem fome de Deus. Tem pessoas que lutam contra os sonhos eróticos, contra os sonhos ilícitos. Tem pessoas que não conseguem dormir de tantos vultos e perturbações noturnas. Tem pessoas que vivem na timidez doentia. Tem pessoas que vivem numa frieza espiritual sem medida. Tem pessoas que vivem cheias de desejos impuros. Tem pessoas que não acreditam em ninguém, não acreditam na liderança, não acreditam no chefe, não acreditam em ninguém. Todo mundo está fazendo algo contra ele. Tem pessoas que nunca têm tempo para nada. Tem pessoas que não têm tolerância para nada. Tem pessoas que nunca perdoam. Vivem cheias de amargura no coração. Tem pessoas que não têm paciência para nada. Tem pessoas cheias de comodismo, medo do futuro. Tem pessoas que todo tempo estão insatisfeitas com a igreja. Mudam de igreja todos os dias e continuam insatisfeitas com a igreja. Continuam insatisfeitas com o trabalho. Continuam insatisfeitas com a casa, com o bairro, com a família. Tem pessoas que estão insatisfeitas com o seu próprio corpo. Tem pessoas que estão sempre na insegurança financeira. Elas não conseguem nem dizimar, nem ofertar, porque elas têm medo de se perder aquilo. Tem pessoas que vivem o tempo todo falta de amor. Não sentem nada por ninguém. Tem pessoas com falta de ânimo, tão desanimado. Me ajuda, o que eu posso fazer para eu não ficar tão desanimado? Tem pessoas cheias de dores no corpo. Tem pessoas vivendo literalmente à beira de um precipício. Tem pessoas vivendo sob o domínio da gula. Tem pessoas que o tempo todo administram de forma errada o tempo, o dinheiro, a vida, as decisões. Tem pessoas o tempo todo incrédulas. Ah, será? Será? O pastor diz, mas a Bíblia diz, mas será? Será? Será? O tempo todo incrédulas. Falta de criatividade, falta de leitura bíblica, falta de planos, pequena fé. E não há nada que eu e você possamos fazer para resolver estes sintomas. A não ser ir para a presença do Senhor e dizer a Ele: se eu estou vivendo um desses dardos satânicos, ele teve legalidade em algum momento, e eu não te deixo. como Jacó disse a Deus, eu não, ao anjo, não te deixarei, se não me abençoares. Senhor, eu não te deixo se o Senhor não trouxer diante de mim uma revelação explícita desses gigantes, desses demônios que se apossaram da terra que é a minha vida e não querem largar. Por que que tudo isso acontece? Efésios, capítulo 2, verso 3, nós lemos assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por que que isso acontece? Mas por quê? Mas eu caminho na igreja há tantos anos. Mas eu nasci num lar evangélico. Mas eu me converti de verdade. Por que que acontece isso? Porque antes nós andávamos na nossa carne. Porque antes nós andávamos nas trevas. Irmão, isso permanecerá até o dia que estivermos na eternidade. É um fato real. Antes de Jesus entrar na minha vida, quem governava a minha vida era Satanás. E tem marcas disso. E a Bíblia diz que ele anda ao meu derredor, e se ele puder, ele volta. Não sou eu quem digo isso. O Senhor Jesus disse: vigiai, eu, vosso adversário, ele anda ao derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mais do que isso, Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, ele diz assim, presta atenção, quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. Lugares áridos é lugar sem a palavra, porque árido é sem água, e água é a palavra. Ele anda por lugares sem a manifestação de Jesus Cristo. Mas ele fica rondando lugares áridos e ele fica prestando atenção. Se encontrar a casa adornada, varrida, vazia, preparadinha para receber mais alguma coisa, ele volta trazendo 7 vezes mais. E o segundo estado deste homem é pior do que o seu primeiro estado. O que o Senhor Jesus está dizendo? Que um crente pode ficar possesso? Não, irmão. Essa discussão não cabe aqui nem de longe. O Senhor Jesus está dizendo que se eu e você não vigiarmos, aqueles espíritos malignos que perderam domínio sobre a minha vida, eles trabalharão para me perturbar novamente, para me invadir, para entrar na minha casa, para fazer a destruição, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ah, não, mas eu já sou crente. Ser crente não resolve nada, irmão. Eu sou crente, sou pastor, eu tenho uma experiência real com o Senhor Jesus. Eu não estou onde eu estou por acaso, não é pelo meu mérito, mas porque o Senhor Jesus Cristo realmente está cuidando e tratando da minha vida, irmão. Mas se eu não vigiar, eu caio no pecado, como qualquer um incrédulo. Ser crente não nos neutraliza, irmão. Eu preciso, com você, todos os dias ir para diante do Senhor. Senhor, por que que eu estou triste? Por que que os pensamentos impuros estão vindo sobre mim? Senhor, como eu devo fazer? João 10, 10 diz: o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você está vivendo alguns destes pecados, se você está debaixo da opressão de algumas destas consequências, eu convido você. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, verso 7 em diante. Diz: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Diga comigo: aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente. Porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. João diz assim: filhinhos, não pequeis. Trabalhem para não pecar. Mas se pecardes, tendes um advogado no céu, Jesus Cristo. O seu sangue nos purifica de todo pecado. Mas há uma diferença muito grande entre eu rejeitar o pecado, ou cair no pecado e me arrepender, e continuar vivendo como se tudo já tivesse passado. Senhor, eu quero ir para diante do Senhor, porque não tem outra forma de eu adentrar a Tua presença, senão em renúncia. Sou um pecador. Eu posso estar alegre, eu posso estar feliz, isso faz parte da alegria e da felicidade, servir o Senhor e entrar na Sua presença. Mas em todo tempo, quanto mais entramos na presença do Senhor, mais vem sobre nós a convicção de que somos pecadores. Eu sou um pecador. Nos reunimos para adorar o Senhor, é a reunião de pecadores. Um culto nada mais é do que a reunião de pecadores. Homens e mulheres que pecaram a semana inteira e que precisam ir para diante do Senhor e dizer: Senhor, tenha misericórdia, passa o teu sangue sobre mim, porque a minha carne, minha natureza carnal, terrível, desgraçada pelo pecado, cometeu de novo, mas o Senhor habita o meu espírito, eu nasci de novo, e eu me recuso a viver governado pela minha carne, eu confesso o meu pecado. Mateus capítulo 11, verso 28 diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os teus olhos. Pai bendito, não há nenhuma pessoa, a começar de mim, que prego esta palavra, ou qualquer um que me assiste neste vídeo, qualquer um que está neste auditório, não há nenhum de nós que possa dizer: graças a Deus, esta mensagem não é tanto para mim. Não há nenhum de nós que pode dizer: graças a Deus, eu já estou vivendo uma vida espiritual mais madura e Deus não tem do que me acusar. Senhor, a Tua palavra diz que se as Tuas misericórdias não tivessem sido renovadas nesta manhã, eu já teria sido consumido. E quando eu amanhecer amanhã, Senhor, por mais que eu tenha me santificado hoje e agora, se as Tuas misericórdias não se renovarem amanhã cedo, eu terei sido consumido. Porque eu sou miserável pecador. E o diabo anda ao derredor, louco para me devorar. Mas, Senhor, isso não me amedronta. Senhor, isso não é problema. Isso continuará sendo realidade até o último segundo de vida nessa terra. Mas ao meu redor estão os teus anjos que me livram de todo mal. Dentro de mim está o teu Espírito Santo. Sobre o meu espírito, sobre minha vida, está o sangue de Jesus. Mas eu não quero me acostumar com isso, Senhor. E se alguém que me assiste hoje, Senhor, se os irmãos que me ouvem neste lugar hoje, tem algo que precisa ser consertado lá atrás. Estão vivendo em família algumas destas coisas. Estão vivendo a sua vida pessoal, profissional, na mente, no coração, na prioridade do tempo, na administração, nos valores. Que o teu Espírito Santo venha. Porque eu fiz o que sou eu quem faço, que é pregar o Evangelho. Mas quem convence é o Senhor. Quem convence é o Senhor. Opere segundo o teu querer. Em nome de Jesus.